rosto e olhos de menina, verde, azul, piscina, leve caminhar. Passo de uma rosa, agito de dengosa, ela primavera espera de um par. Rosto aberto em riso ao vento, e a qualquer momento pode o amor chegar. Passa numa lancha, desce numa prancha, ela primavera espera de um par. É verão, coração aberto, e é tempo certo de se alegrar. E um sorriso, riso mais descoberto, está na face de quem cantar. Nasce um namoro puro e sem compromisso, e dura até um novo chegar. E a vida em festa passa e deixa um feitiço em cada cor que o sol queimar. Mas roda que a felicidade não pergunta a idade pra fazer lugar. Vida feita em rosa, rosa feita em vida, ela primavera espera de um par.